Pessoal, boa noite. Vamos se acalmando aí. Escutar só o barulho da chuva, né? Do ventilador. A gente, todo ano, todo mundo reclama do calor. Todo mundo reclama do calor, né? Nossa, mas estava muito calor, Inclusive, na hora que eu estava convidando o pessoal para vir para o Evangelho, eu estava contando com o calor. Porque sempre é a lei de Murphy, né? Quando você pensa uma coisa, acontece outra. Então foi isso que aconteceu. A chuva. Aí parece que bastante gente não veio com medo do calor, aí perdeu a chuva maravilhosa que está aí. E não está tão calor hoje. Então, a gente agradece a presença de todos vocês para mais um Evangelho de Natal aqui na AME. Né? Lembrando sempre que o Evangelho de Natal não é da AME, é da comunidade espírita. A gente convida todos para vir, seja espírita, seja de outras religiões. O importante é que a gente se reúne para passar uns momentos lembrando de Jesus. Né? Porque o que a gente tem visto ultimamente é que as pessoas esqueceram ou estão colocando na cabeça das crianças só o Papai Noel, esquecendo que o aniversariante é Jesus. Não é Papai Noel. Papai Noel é um assistente, né? Papai Noel é alguém que apareceu depois para ser uma figura folclórica, de alguma maneira, mas não substituir Jesus por Papai Noel, que é o que está acontecendo. E como nós somos cristãos, se isso acontecer mesmo, o culpado somos nós. Cada um tem que assumir a culpa e falar, eu sou culpado por isso que está acontecendo. Porque se nós somos cristãos, a obrigação é nossa de colocar na mente das nossas crianças que o importante é Jesus. Não nada contra Papai Noel, mas o importante é Jesus. Alguém foi em algum shopping e viu algum presépio aí? Conta para mim, para me dar uma passadinha lá antes, para me dar uma olhada também. Alguém viu? Levanta a mão aí, se alguém viu algum presépio em algum shopping. Alguma coisa brasileira em algum shopping, vocês viram? Né? Ontem eu estava comentando no programa de rádio que ainda bem que o prefeito tirou os bonecos de neve do centro da cidade, porque tinha boneco de neve no centro da cidade, soldadinho de chumbo da Inglaterra. É melhor ter nada do que ter aquilo. O que tem a ver com a gente? Né? O que tem a ver com o Brasil? Então, fica algo sendo importado e algo sendo colocado na mente das crianças como se o Natal fosse aquilo. Agora, tem que lembrar para as crianças, para todas as crianças, desde quando elas estão crescendo, que o Papai Noel só vai na casa que tem Jesus. Se não tiver Jesus na casa, Papai Noel não passa lá. Não passa nunca. Porque ele é auxiliar de Jesus. Ele não é o aniversariante. Então, todos têm que reverenciar o Mestre Jesus. É por isso que a gente se reúne para tentar não deixar isso ser esquecido, não deixar a mídia e não deixar o comércio nos envolver de uma maneira, de tal maneira que a gente vai deixando o essencial de lado. Então, o que é que vai crescendo? Vai crescendo um monte de criança depressiva, com síndrome do pânico, com síndrome disso, síndrome daquilo. Suicídio cada dia aumenta mais, porque a gente só pensa em ter, em ter, em ter, em ter, e esquece do mais importante, que é ser alguma coisa. E quando a gente está com Jesus, nós somos. Quando nós estamos com comércio, nós temos. É a lei de Deus, é mamon e Deus. Né? Então, eu acho que o objetivo dessa reunião nossa, desse encontro de Natal, é exatamente saber que o importante é Jesus. E a gente sair daqui sempre preocupado com isso. Quem não tem filho tem neto. Quem não tem neto tem sobrinho. Né? Quem não tem nada toma conta de criança às vezes. Então é isso que a gente tem que colocar. Vamos então começar nosso encontro de hoje fazendo uma prece, né? Iniciando com a prece. Quero chamar. Alguém quer vir fazer a prece? Sem eu precisar escalar? Porque eu falo o nome daquela pessoa que não estava querendo, geralmente. Né? Todo mundo baixa a cabeça, né, Rui? Vem você então. Lembrando que nós estamos transmitindo ao vivo na nossa rádio online né, na nossa rádio online e também no Facebook e no YouTube Live, o nosso encontro de hoje. Bem, muito boa noite a todos. Tá muito fraco esse boa noite aí, poxa. Boa noite, minha gente. Porque hoje é dia de alegria, não é dia de alegria? Então, nós estamos aqui justamente para comemorar o nascimento do nosso Mestre Jesus. E nós somos acreditamos que Jesus tem que nascer diariamente em nossos corações. Não é só no dia de Natal, não. Depois da bronca que o Jorge deu em todo mundo aí a respeito do... Eu vi ontem, inclusive, no jornal, terminando o jornal, então, Feliz Natal, que Papai Noel possa visitar a casa de todos. Ele não falou que Jesus deveria estar na casa de todos. Eu estou esperando aqui uma musiquinha. Tudo bem? Nós temos também uma novidade, que nós estamos aqui junto com o Rodrigo e com o Jorge. Talvez nós tenhamos logo, logo uma rádio Vivência Espírita no ar, né? Nós já temos na web, mas nós vamos ter uma rádio com estúdios completo, direitinho, para realizarmos a nossa tarefa de levarmos avante os ensinamentos da doutrina espírita. Bem, então nós estamos pedindo aqui para um fundo que seja A Noite Feliz, aquela música maravilhosa, linda, que desde menino eu ouço aquela música e sempre eu fico emocionado com essa música. Bem, então nós vamos mentalizando a figura de Jesus. E nós vamos levar até o Evangelho de Lucas, onde Lucas fala que Jesus esteve para fazer o recenseamento na cidade de Belém, não tendo lugar para ele ficar. Os pais de Jesus, eles foram acomodados numa manjedoura. Então vamos mentalizar a figura de Jesus, com a Maria de Nazaré grávida, e Jesus nascendo numa manjedoura. Então nós vamos aproveitar esses momentos, vamos elevar os nossos pensamentos e vamos fazer desse ambiente um ambiente de paz, de tranquilidade, que Jesus esteja em nossos corações hoje e sempre. E nós vamos aproveitando esses momentos para vibrarmos com muito carinho, com muito amor, para aqueles nossos irmãos que necessitam muito do nosso apoio, principalmente os nossos familiares, os nossos filhos, a esposa, o marido, enfim, todos aqueles que necessitam do nosso apoio, que nós possamos nos entregar a esses amigos e que nós tenhamos nessa noite aqui, uma noite aproveitando o Evangelho, lembrando de Jesus. Lembrando que esse nosso amigo está sempre nos orientando, sempre nos dando como exemplo as suas atividades quando esteve aqui na Terra. E se nós quisermos viver felizes, vamos sempre pensar nos ensinamentos e nos exemplos do nosso Mestre Jesus. E assim nós vamos, agradecendo pela oportunidade que temos de estarmos aqui nessa noite, vamos elevando os nossos pensamentos, porque muitos de nós merecemos o salário da paz e do bom trabalhador, porque saímos de nossa casa para vir aqui, para nos reunirmos, para que nós possamos ter aqui a presença do nosso querido Mestre entre nós. E assim nós vamos aproveitando esses momentos e vamos fazendo aquela oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, que estão nos dois evangelhos de Mateus e de Lucas, aquela famosa e bonita oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Essa foi a oração que Jesus deixou para que nós, sempre que precisássemos elevar os nossos pensamentos, que precisássemos agradecer, que precisássemos pedir, que nós deveríamos sempre fazer essa oração, mas que essa oração fosse feita através de um balanço, através de uma revisão do nosso dia, das nossas atividades, e ver se nós não fizemos mal para ninguém naquele dia, e foi isso que Jesus deixou para nós. E assim nós vamos agradecendo por essa oportunidade, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus e agradecendo a toda a espiritualidade aqui presente, para que nós possamos começar o nosso evangelho dessa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nós e que nós possamos dividi-los para todos aqueles que nos cercam, os nossos amigos, nossos inimigos, enfim, a todos aqueles que nós possamos, através do nosso pensamento, lembrar e viver esses momentos. Que a paz do nosso Mestre esteja conosco hoje e sempre. Obrigado, Rui. Eu queria pedir para o grupo Castelão ir se posicionando aqui para a gente cantar umas duas músicas. E, ao mesmo tempo, a gente trouxe algumas coisas aqui sim, também, simples, né? Uns videozinhos que a gente tem recebido no WhatsApp que vocês mandam para a gente, né? E alguns a gente destaca assim, como uma mensagem interessante que dá para a gente refletir. Nós vamos colocar essa mensagem aqui. E eu queria pedir para o Forcato. Forcato está ali, veio de Pinda. Está morando em Pinda? Em Pinda, né? Porque cada hora ele está numa cidade diferente. Ele estava em Guará, agora está em Pinda, né? Aí eu queria, Forcato, que você visse a mensagem e depois você comentasse alguma coisa para a gente, tá bom? Silvio, você pode apagar a luz ali para a gente? É a primeira, só a primeira. Aí, isso. Aí fica melhor para as pessoas enxergarem e ouvirem, né? Tá bom? Por maior que seja a sua preocupação com as roupas que irá usar neste final de ano, não esqueça que no primeiro Natal, apenas com alguns panos, Maria envolveu o menino Jesus. Por maior que seja a sua preocupação com o lugar onde vai passar as festas, a reserva do hotel, os horários das passagens, não esqueça que o primeiro Natal aconteceu numa estrebaria. Por maior que seja a sua preocupação com os presentes que precisa ainda comprar, ou mesmo com aquilo que irá receber, não esqueça que o aniversariante não é você, nem qualquer dos seus amigos secretos. Por maior que seja a sua preocupação com a pintura de sua casa ou com o estado dos seus móveis, não esqueça que no primeiro Natal uma manjedoura serviu de berço para o menino nascido. Por maior que seja a sua preocupação com aquilo que será servido aos seus convidados por ocasião da ceia, não esqueça que os convidados de Jesus foram simples pastores de Belém. Natal é tempo de humildade, é a celebração do nascimento daquele que esvaziou-se a si mesmo para encher a nossa vida com o seu amor e misericórdia. Natal é tempo de adoração, é a celebração do nascimento daquele que veio ao mundo ao som do cântico angelical que dizia: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Natal é tempo de perdão, é a celebração do nascimento daquele que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados. Natal é tempo de felicidade, é a celebração da certeza de que o nascimento de Jesus são boas novas de grande alegria para todo o povo. Por isso, neste final de ano, não pense apenas em ser feliz, mas procure fazer alguém feliz neste Natal. Nada melhor neste momento, onde vimos a mensagem de simplicidade, de lembrar de Chico Xavier, que foi aqui no Brasil a maior expressão que nós conhecemos neste aspecto. Simplicidade. Se nós apoiarmos a nossa vida, se nós fizermos da nossa vida, nos nossos atos, das nossas atitudes, coisas simples, nós estaremos conseguindo pautar a nossa caminhada nos passos de Jesus. Jesus nos deu exemplo de simplicidade. E os grandes mensageiros do Mestre que estiveram aqui na Terra também nos deram exemplos de simplicidade. Então, se nós estamos querendo ser discípulo de Jesus um dia, nós vamos começar a pensar em sermos o mais simples possível. E isso agradará o nosso Mestre. Talvez seja o melhor presente que nós possamos dar para o aniversariante, é a nossa simplicidade. Obrigado, Forcato. Obrigado pela sua presença também, ter vindo lá de Pinda para prestigiar aqui o nosso Evangelho. Muito obrigado, Forcato, que é um pioneiro também aqui, principalmente da Aliança Espírita Evangélica aqui em São José dos Campos, né? Foi instrutor de muitos cursos, da Casa do Caminho muitos anos. Depois ele teve que mudar e foi para andar aí pelo Brasil, depois ficou em Guará. Agora está em Pinda lá, seguindo essa mesma... foi coordenador regional da Aliança aqui em São José dos Campos, né? Segundo o pessoal fala, foi a época melhor que teve da Aliança, porque depois foi o Rui, foi o Everaldo, foi esse pessoal, mas na época do Forcato disse que foi a melhor, né? Brincadeira. Brincadeira. Mas foi muito bacana mesmo. Quando eu comecei, o Forcato era o coordenador, né? E eu, por isso que eu tenho muita recordação dele, da direção dele aqui na Aliança Espírita em São José dos Campos. E região. Naquela época envolvia até Guarapari, né, no Espírito Santo, né? Pode cantar com a gente, tá bom, pessoal? Pessoal, vocês podiam bater palma outra vez, por favor? Porque não deu para... Sabe o que é? É que aqui no Castelã, nós somos em 21, mas pelo menos uns 15 usam aparelho, outros 4 são surdos, não querem usar, e só uns 2 que escutam, né? Aí vocês olhando pra cá, vocês olham pra Adriana e falam, aquela é a mais nova, usa aparelho, usa, né? Falar aquela, todo mundo já discriminou os mais idosos, né? Eu não, eu tenho ouvido de tuberculose, eu escuto tudo mesmo, né? Aqui nós fomos cantar lá no Dr. Camilo Salgado, lá em Santana, e o João, ele usa o sino pra gente cantar a música, com as músicas aqui de Natal, ele usa o sino. Aí ele não tinha onde pôr o sino, ele pôs o sino no bolso. O sino passou a música inteirinha me atrapalhando. Eu falava, pessoal, pelo amor de Deus, tira esse sino daí. Ele falou, mas que sino? Que sino? Que sino? O sino no bolso ali, clic, clic, clic, e ninguém escutava, só eu que escutava, né? Então, quem escuta melhor aqui sou eu, certo? O resto é aquilo que eu falei. Então, por isso que as palmas têm que ser mais altas, senão o pessoal sai triste e fala, poxa vida, nem bateram palma pra gente, né? É assim. Pessoal, aqui já tá tudo no tato. Seu Rodolfo, quando ele canta, que todo mundo acha fora de série, é tudo só no vácuo que ele vai. Ele não escuta mais nada. Ele tá igual o Beethoven, já, né? Ele tá igual o Beethoven. É que ele, quando ele nasceu, ele teve problema. Quando ele nasceu, não. Quando ele era jovem, ele teve um problema mesmo, que ele ficou surdo por causa do acidente. Aí foi acidente. Ele botava a culpa no acidente. Aí o outro ouvido não foi. O outro ouvido foi... acabou mesmo, uma vez, né? Então é assim, vamos cantar mais outra música aqui agora. Queria agradecer também a presença do nosso irmão Ari Rangel, médium Ari Rangel de Taubaté, da Casa de Eurípides. O Ari, todos os sábados na Casa de Eurípides, enquanto as pessoas, enquanto estão fazendo o evangelho, ele senta na mesa e recebe espontaneamente cartas, e a gente se surpreende com as cartas que ele recebe, que ele não costuma perguntar nada para ninguém. O espírito que está por aqui, que se aproxima dele ali, ele capta a mensagem e passa pra gente. É assim que ele faz na Casa de Eurípides também, né? Foi lá que nós recebemos a carta do Helder, foi lá que nós recebemos a carta do Dodô, foi lá que nós recebemos a carta da Eliana, do Castelã, né? Da própria Marcela, que a Fernanda é a mãe da Marcela, a Fernanda da casa da Marcela, que é a outra médica que está ali também. Até da Marcela, um dia nós fomos visitar, a Marcela mandou uma carta pelo Ari também. Então a gente agradece bastante o Ari, que todos os anos está aqui com a gente. E a Fernanda também, que veio lá da casa da Marcela, já é uma pessoa que está sempre junto aqui conosco também, né? E também está ali. Quando o pessoal soube que a Fernanda estava ali e alguém deu um papelzinho para ela, aí a fila se formou, já estava achando, é sessão de psicografia hoje? Estava todo mundo na fila lá, né? Vocês viram, todo mundo querendo uma mensagem. Se chegar, tomara que chegue, né? Para vocês. Vamos cantar Aleluia, para todo mundo cantar com a gente. A música Aleluia nós vamos cantar, nós vamos gravar, estará no nosso próximo CD. Essa música, que a versão é da Elizabeth Lacerda, e ela mesmo, na última vez que ela esteve aqui em São José, ela falou, Jorge, o Grupo Castelã poderia cantar Aleluia e cantar a canção do Irmão Ausente também, né? Eu falei, tá bom, uma das duas, não, as duas. Então nós vamos gravar as duas. Cantem conosco também. Pelo menos o refrão, né? Fracos, creio em mim, toda dor. glória de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Mensageiro do amor, junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, na desista lá estou. Trago a esperança. Até vocês aí escutaram agora, não escutaram? Escutaram? Hã? Vamos cantar uma de Natal para a gente depois passar para o Mário fazer a preleção hoje? Cantar uma de Natal bem conhecida também, né, para poder vocês cantarem junto com a gente. É, boas festas, todo mundo sabe, né? Pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Pai Noel. Vê se você tem. Já faz tempo que eu perdi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem Papai Noel. Criança da sala, né? Porque com uma coisa dessa aqui dá pra se assustar, né? Agora, vocês viram? Quem começou com o Papai Noel Negro foi o Grupo Castelã. Aí tá cheio de Papai Noel Negro por aí. Tudo foi imitação nossa. Foi tudo cópia nossa. Nós estamos querendo ganhar os royalties disso aí, né? A nossa... A franquia é nossa, né? Franquia, nós que somos os pioneiros nisso aí. Olha... Agora nós vamos dar uma paradinha, então, para o Mário fazer a palestra. Aí, o Rodrigo, tem aquele terceiro videozinho, mas eu queria pedir para uma pessoa comentar também. As pessoas que chegaram por último, eu vi quem que chegou por último. Não tem problema chegar por último não, viu, pessoal? Não tem problema chegar atrasado. É melhor chegar atrasado nessa vida do que adiantado na outra, né? Muito melhor. Não tem problema. Mas a Anitta vai comentar para a gente, né, Anitta? Esse vídeo que nós vamos colocar aqui agora, tá bom? É simplesinho, um minutinho só. Só para você ouvir e fazer o comentário, tá bom? A gente tinha combinado antes, quem chegasse por último ia fazer comentário de uma coisa. Pode perguntar aí para sua família. A gente tinha falado isso antes. Eu ia pedir até para a Gorete, se a Gorete quiser assumir seu lugar, tudo bem, não tem problema, certo? Então, o foco está virado aí para a família da Inês, tá bom? Passa, Rodrigo. Enquanto isso, o Grupo Castelã senta. Então, a Anitta vai... Anitta mesmo? Pode comentar? As duas... Ah, tá vendo? Anitta. Boa noite a todos. Feliz Natal. É um vídeo bem simples, mas um vídeo que diz muito do Natal. Eu acredito que o Natal é isso mesmo. Natal é família, Natal é amigos, Natal é gratidão. Eu acredito que quanto mais a gente acredita, mais a gente atrai coisas boas. E estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje nessa noite. Há muitos anos que eu venho aqui prestigiar esse evangelho maravilhoso. E é isso, turma. Agora eu vou passar para a Gorete comentar um pouquinho também. Feliz Natal a todos e próspero ano novo. E o ano que vem nos encontramos aqui novamente. Beijos! Boa noite a todos. Esse vídeo me fez lembrar o início do nosso encontro de hoje, né, que o Jorge disse, que o mais importante é a gente ser do que ter. Então, tudo que foi colocado nesse vídeo, foi, né, que a gente teve a oportunidade de ler, isso está dentro de nós já. Né? Nós nascemos e se alguém, em algum determinado momento, não sente essas coisas, é só trabalhar, acreditar em Jesus, que ele vai despertar uma hora. Né? Então, assim... sempre lembremos que o ser é muito mais importante do que ter. Então, tudo que está escrito ali, todo mundo tem, está na nossa essência, é só compartilhar. Um Feliz Natal para todos, que Jesus esteja não só hoje, mas todos os dias de nossas vidas, dentro dos nossos corações. Obrigada. As meninas que chegaram dos Estados Unidos querem comentar também? As duas que comentaram são irmãs e elas são nossas preletoras aqui da AME também. Mas a Inês, que é a mãe delas, está super feliz porque as duas netas voltaram dos Estados Unidos essa semana. Elas voltaram de uma vez ou só vieram passear? De uma vez, né? Tá bom. Então, pessoal, vamos pedir a presença do nosso irmão Mário Vinhas, Mário Ferreira Vinhas. Para mim, eu considero o Mário uma das pessoas que mais sabe falar sobre evangelho, que mais sabe falar sobre assuntos de Jesus. O primeiro evangelho que nós fizemos aqui na AME foi o Mário que veio fazer para a gente, né? Esse evangelho de Natal. Não sei quantos anos já que a gente está fazendo. E agora nós convidamos o Mário outra vez e eu tenho certeza que... E ele como o Rui está lembrando aqui, ele foi o primeiro programa Vivência Espírita que vai fazer 15 anos. O Mário também foi o convidado do nosso primeiro programa, falando exatamente sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o mesmo Evangelho para todo mundo, né? Mas hoje ele vai falar com a gente um pouquinho do Natal e nós estamos muito felizes de ter ele aqui conosco. Mário, fique à vontade, meu irmão. Olá, gente. O grande problema é que a gente aparece aqui e um fica dizendo, olha, 15 anos atrás, outro 20 anos atrás. Aí entrega a minha idade, né? Vai ver que eu devo ter quase um século de vida já. Tudo bem, gente? Para nós é sempre uma gratidão muito grande estar aqui com vocês. E muito em especial estar aqui com vocês falando de Jesus. Nós achamos que a oportunidade deve ser aproveitada por todos nós. Porque esse momento de muita vibração, de muita paz, de muito amor, é realmente aquilo que espelha a conduta, o encontro de verdadeiros cristãos. É como nós dizemos, ser cristão não é unicamente aceitar Jesus, mas muito mais do que isso é vivenciar os seus ensinamentos. Então nós aqui estamos reunidos e, graças a Deus, vamos conversar um pouquinho com vocês a respeito de Jesus. É interessante quando nós vemos a sociedade hoje, uma vulgaridade muito grande em tratar dos assuntos espirituais. Espera um pouquinho. Isso aqui está batendo. Eu acho que vou dispensar isso. Não dispensa, quem não pode aqui? Tudo bem. Mas, eu só não sei se está dando microfonia. Não? Tá, então tá bom. Então, gente, eu falava com vocês da sociedade que nós vivemos hoje, onde a busca constante do mundo praticamente deteriora todo o entendimento espiritual, toda a força espiritual que possam sequer buscar. Então hoje nós assistimos uma sociedade em busca do Papai Noel, como foi falado e refalado aqui, e Jesus, segundo plano. Certamente eles desconhecem toda a estrutura espiritual necessária para que Jesus viesse nos dar uma outra oportunidade. Certamente não valorizam o esforço que o Espírito Crístico chamado Jesus por nós, despendeu no sentido de nos ajudar, mostrando-nos o caminho. Então é essa história que eu quero passar com vocês muito rapidamente, para que nós possamos conhecer um pouco as origens disso tudo, para que nós possamos realmente valorizar Jesus e tudo aquilo que ele veio nos trazer. Então acompanhem comigo, rapidamente nós vamos passar. Acompanhem comigo, tentando mentalizar os locais, as pessoas, para que nós então possamos fazer uma ideia de todo o esforço que houve do plano espiritual por séculos para nos proporcionar a presença do nosso Cristo. Gente, Deus cria incessantemente, Deus não para de criar. Só que a criação de Deus é mental. Deus não tem mãos, não tem braços, não tem olhos, porque os olhos, as mãos, os braços de Deus são os nossos. Só que Deus, no campo da manifestação fenomênica, ou seja, no campo das realizações objetivas, ele precisa de espíritos individualizados. Nós somos espíritos individualizados, mas nós não temos ainda condição de entender a vontade de Deus. Então, dentro daquilo que nós sabemos, a classe espiritual que mais se aproxima de Deus e tem condições, inclusive, de entender a sua vontade, é a dos Cristos. Ora, consequentemente, em atendendo o apelo de Deus, esses Cristos ajudam na constituição, na formação de mundos. E uma outra particularidade, esses mesmos Cristos tomam depois a si a responsabilidade de governar os mundos que ajudam a criar. O nosso Cristo planetário, aquele que nos governa espiritualmente e é responsável pelo crescimento, pela evolução do nosso planeta, tanto no campo físico como no campo espiritual, quando esteve juntamente conosco há 2000 anos atrás, recebeu o nome de Jesus. Ora, Jesus então nos acompanha desde o princípio de tudo e nos dedica um amor muito grande. Ora, consta também que numa determinada época da nossa evolução, necessário foi que para cá viessem milhões de espíritos exilados de um outro orbe, não tendo condições de acompanhar a evolução do seu próprio planeta. Eles foram banidos para cá, porque apesar de não acompanharem a evolução do seu planeta, para nós aqui eram de muita valia, tinham muito conhecimento. E constam nos registros espirituais que numa determinada época, quando eles começaram a vir para cá, o próprio Cristo planetário reuniu-se com eles, procurando incentivá-los a abraçar com carinho a oportunidade que lhes era dada. Ora, nós sabemos, através dos nossos conhecimentos, através das nossas leituras, que o planeta do qual eles eram egressos chama-se Cabra ou Capela. E nós, os exilados da Capela. Então esses espíritos, milhões de espíritos, receberam de Jesus o incentivo para que pudesse sim desenvolver aqui tudo de bom que eles pudessem nos oferecer. E, evidentemente, quando eles cumprissem o seu trabalho, purgassem os seus débitos espirituais, eles poderiam até voltar para o seu planeta de origem se assim quisesse. E prometeu mais ao Senhor que quando fosse preciso, ou sempre que fosse preciso, Ele, o próprio Cristo planetário, aqui se faria no sentido de nortear os destinos da humanidade. Ora, os capelinos trouxeram então no seu subconsciente essa promessa do Cristo. E no decorrer das suas diversas gerações, das suas diversas reencarnações, eles foram exteriorizando essa promessa do Cristo. Ora, numa sociedade onde haviam apenas duas classes sociais, a dos poucos abastados e a dos milhares de paupérrimos, as dificuldades eram muito grandes. Então, havia sempre na mente aquela ideia de que um dia as coisas podem melhorar, porque um dia o Salvador vai aparecer. E foi assim por séculos e mais séculos, aguardando então esse povo, agora vamos nos situar mais na Palestina, a presença de um espírito, alguém, o Salvador, o Messias, que pudesse então lhes dar um novo norte na sua vida. Ora, gente, isso evidentemente passou-se por muito e muito tempo. E, consequentemente, os hebreus ou palestinos, como queiramos chamá-los, nunca perderam a esperança de que um dia as coisas pudessem melhorar. Nem quando Roma, através do seu general Pompeu, no ano 63 a.C., tornou a Palestina um dos domínios romanos. Nem quando os profetas de peso deixaram de aparecer, os últimos, Ezequias, Malaquias, há 300, 400 anos atrás, mas sempre acalentavam em si a esperança de que um dia o Messias viria. Ora, mais uma vez nós vamos voltar ao plano espiritual. E dessa vez Jesus, como nós o chamamos depois, ou Cristo planetário, estava reunido com seus auxiliares mais diretos aqui no planeta. E esses espíritos superiores diziam ao Senhor que as condições espirituais do planeta estavam muito dificultadas. Por quê? Porque existia muito ódio, muito rancor, não havia valorização da vida. Então isso tudo fazia com que uma aura negativa de vibrações densas se fizesse em torno do planeta. E se nada de especial, muito especial, acontecesse, talvez fosse melhor terminar tudo para começar tudo de novo. E teria sido desta reunião que Jesus, evidentemente sensibilizado com a necessidade dos espíritos encarnados aqui, resolveu dar o testemunho em cumprimento à sua promessa. Ele sim, ele viria aqui, para que com sua presença, com o amor de seu coração, pudesse amenizar as condições espirituais do planeta, dando-nos novas oportunidades de vida. E foi assim que Jesus então tomou a sublime decisão de aqui se encarnar, trazendo-nos, com seus ensinamentos, novas oportunidades, situações que pudéssemos realmente valorizar. Ora, gente, toda essa preparação para a vinda de Jesus, evidentemente demorou muito, muito tempo. Dizem os escritos espirituais que a preparação para a vinda de Jesus demorou 1000 anos ou 10 séculos. Então vejam que gerações iam, voltavam, eram sendo preparadas, porque a grande dificuldade ou o maior sacrifício de Jesus não foi o morrer na cruz quando ele aqui esteve, mas foi a redução vibratória. Nós podemos imaginar um espírito crístico, daqueles que conseguem entender a vontade de Deus, encarnar num mundo tão grosseiro como o nosso. Então essa foi a grande dificuldade de Jesus. Então aqui ele não se fazia na condição de salvador, porque Jesus não veio salvar ninguém. A nossa salvação é responsabilidade nossa. Ele veio nos mostrar o caminho através do qual nós podemos nos salvar. Não foi ele mesmo que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ninguém vai ao Pai senão por mim? Jesus aqui se fazia, sim, no sentido de nos dar uma nova oportunidade de buscar a nossa redenção através do nosso esforço, da nossa luta e, consequentemente, buscando nos seus ensinamentos. Ora, gente, isso tudo, velho, demorou muito tempo para acontecer. Então, essa preparação do ambiente espiritual da Terra também demorou bastante. Na ocasião proposta para o nascimento de Jesus, é claro, existiam muitos grupos que estavam dedicando-se através de suas orações, através de suas vibrações, preparar ao máximo possível, o melhor possível, o ambiente espiritual para a entrada do Cristo planetário. E foi assim que aconteceu. Muitos grupos, 3 deles, nós podemos dizer, liderados por 3 nomes que nós conhecemos muito, Melchior, Baltazar e Gaspar, os essênios. Então todos esses povos tiveram então responsabilidade na preparação do ambiente espiritual da Terra. Melchior, Baltazar e Gaspar dirigiam grupos iniciados que, com suas orações e vibrações, tiveram uma participação muito importante na vinda, na entrada de Jesus dentro do nosso mundo físico. É claro, vejam que para que Jesus nascesse precisaria haver uma mulher. Jesus, na sua simplicidade, na sua humildade, não quis se fazer diferente de nenhum outro. Ele quis ser, evidentemente, concebido, gerado, nascido como qualquer outra pessoa, como qualquer outro ser humano. E foi assim que uma mulher, uma virgem hebreia, de família sacerdotal, chamada Miriam, ou Maria, foi a escolhida e preparada para isso. Ora, Maria era filha de Joaquim e de Ana, São Joaquim e Santa Ana na Igreja Católica. E, consequentemente, vejam, ela era muito jovem quando seus pais vieram a morrer. Ora, usando de uma condição que a lei da ocasião dava, ela foi internada a um templo de Jerusalém junto a uma ordem chamada Virgens do Sião. Essas moças eram as moças que eram muito bem instruídas, eram moças que recebiam uma educação espiritual muito grande, mas por sua juventude também eram a alegria das festas e tudo mais que acontecia de comemoração das datas, das efemérides da época. Só que essas moças também tinham uma particularidade muito interessante. Sempre que um homem da linha do rei Davi ficasse viúvo e tivesse filhos para tratar, obrigado, ele poderia bater à porta do templo e pedir para si uma esposa. essa esposa era sorteada dentre as virgens do céu. Ora, vejam, José era um carpinteiro que morava na Galileia, mais precisamente em Nazaré. E ele enviou e tinha 5 filhos pequenos para tratar. Usando então de um recurso, de um privilégio que a lei lhe dava por ser descendente da linha da família de Davi, consequentemente ele bateu as portas do templo e pediu para si uma esposa, que foi sorteada. Maria foi sorteada. Ora, para que a gente possa avaliar, por exemplo, a preocupação de Maria, Maria era uma moça muito singela, muito simples, muito bonita, como dizem muitos espíritos que na época conviveram com ela. Mas Maria era uma moça muito tímida e uma moça que sempre buscava na oração o conforto espiritual para si e para seu povo. Consta que numa noite Maria se preparava para dormir, quando um anjo, um espírito de luz, corporificou-se à sua frente e deu-lhe uma saudação. Ave Maria, tu és cheia de graça, porque bendita sois entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Maria assustou-se com aquela saudação, porque ela conhecia muito bem as escrituras que diziam que o Messias nacional nasceria do tronco familiar do rei Davi. Ela era do tronco familiar do rei Davi. E, consequentemente, ela se encaixou naquela profecia. E assustou-se mais, preocupou-se mais, quando soube-se sorteada para ser esposa de José. Então ela concluiu que, evidentemente, a profecia poderia estar certa, as escrituras poderiam estar certas, porque José e ela, descendentes do tronco familiar do rei Davi, ali iriam casar-se. Mas não contou absolutamente nada para ninguém, guardou para si o segredo. O casamento se realiza, eles começam uma vida como qualquer outro casal. E um dia, ou uma noite, José, pressionado pelos parentes em função do comportamento de Maria, que ela era muito fechada, não dava atenção às festas que se realizavam, às reuniões, José então chegou-se em Maria e perguntou-lhe: Maria, meus parentes vivem me dizendo que você não gosta de mim, porque você não participa dos nossos encontros, das nossas reuniões, você está sempre calada, você está sempre de lado. Maria, eu vou lhe fazer uma pergunta, mas por mais dolorosa possa ser a resposta que você me dê, por favor, seja sincera. Maria, você me quer bem? Você me ama? Dizem os espíritos que acompanhavam essa cena, que estabeleceu-se ali um dos momentos de maior sublimidade na história espiritual de todos os tempos. Maria, muito comovida, olhou firmemente para José, e seus olhos já começaram a brotar lágrimas, e ela disse a ele: José, eu te quero muito bem, posso até dizer que te amo. Agora, se seus parentes dizem isto ou aquilo, é porque eu tenho medo que a minha fala, o meu riso, possa quebrar o eterno enlevo em que eu vivo. E já na ocasião, sentindo-se grávida, ela relata a José todas as suas preocupações ou alegrias, tudo aquilo que ela havia concluído a respeito do possível nascimento do Messias tão esperado. José, olhando firmemente para Maria, a abraça e diz-lhe que se aquela era a vontade do Pai, juntos eles iriam suplantar todos os obstáculos, tudo aquilo que pudesse aparecer em dores e alegrias. E foi assim que José e Maria se aproximaram mais e mais. E o tempo passa, a gestação avança, e lá por perto do parto, José e Maria transferem-se de Nazaré para Belém, oficialmente atendendo a uma determinação de Roma, em relação a um recenseamento que deveria ser feito. E os homens descendentes de Davi deveriam todos voltar para Belém, que Belém era a cidade de Davi. Existia em Belém uma parente de Maria chamada Sara, que era casada com um essênio chamado Eucana. E constam, então, dessas revelações espirituais que eles teriam se acomodado na casa de Eucana e de Sara. E ali, numa noite, como dessas que somente dizem os poetas, existem na Palestina, um céu absolutamente negro, todo pontilhado de luzes, que num determinado momento ouviram-se, apurando os ouvidos espirituais, os cantos angelicais anunciando o nascimento de Jesus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. E assim nascia Jesus. Ora, gente, nascer Jesus. Mais uma criança que nascia no mundo, mais uma criança que evidentemente se identificava como qualquer outra criança, mais um menino. Um menino que certamente é igual ou foi igual a qualquer outro menino, mas que trazia em si a responsabilidade de mudar os destinos espirituais da humanidade. Um nascimento tão importante, que ele conseguiu dividir o tempo em duas eras, antes e depois dele. Jesus trazia uma nova luz para a humanidade. Trazia com sua presença a evidência de caminhos pelos quais deveríamos andar. Trazia, sim, recomendações, ensinamentos que pudessem nos trazer a luz para que nós pudéssemos também nos redimir em relação aos nossos erros. Ora, gente, isso tudo talvez seja muito difícil. Isso é história. Mas será que nós nos dedicamos realmente a aprender, a vivenciar os ensinamentos de Jesus? Afinal de contas, podemos perguntar para nós quando Jesus nasceu em nosso coração? Ou será que ele ainda não nasceu? Nós comemoramos o Natal, fazemos as nossas festas, são os jantares, as ceias, os fogos, tudo isso é muito bonito. Todo esse relato que eu fiz para vocês é história. Mas a essência de tudo, na realidade, é o ensinamento de Jesus. E será que nós damos atenção a eles? Ora, gente, toda a doutrina de Jesus se baseia no amor. Será que nós amamos o suficiente para que possamos nos identificar como seguidores de Jesus, vivenciadores dos seus ensinamentos? E eis que um deles, que era doutor da lei, levantou-se para o tentar, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior aviso da lei na vida dos homens? E Jesus respondeu-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e principal mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ora, gente, Jesus magistralmente pegou os três primeiros mandamentos da lei de Moisés e transformou-os num único: amar a Deus sobre todas as coisas. Os três pensamentos, os três mandamentos da lei de Moisés, na realidade, dizem em relação ao nosso comportamento diante de Deus. Os outros sete mandamentos, que dizem respeito ao nosso comportamento diante do próximo, ele simplesmente disse: amai o próximo como a si mesmo. Ora, será que nós amamos a Deus acima de tudo? Eu poderia lançar uma pergunta a vocês aqui: nós amamos a Deus acima de tudo? No impulso nós poderíamos dizer sim, mas se a gente parar um pouquinho para pensar, nós vamos ver que não. Porque nós colocamos muitos, muitos interesses nossos mundanos à frente do nosso amor a Deus. Mas o que é amar a Deus? Afinal de contas, nós sabemos o que é Deus? Nós entendemos realmente o que seja Deus? Gente, nós transformamos Deus numa pessoa. Nós colocamos olhos em Deus, mãos de Deus, braços em Deus. Nós conseguimos entender a majestade de Deus. Vocês percebem? Vamos pegar, por exemplo, o terceiro mandamento da lei de Moisés: não levantar o seu santo nome em vão. Será que nós não levantamos o nome de Deus em vão? Vocês percebem como nós falamos Deus, usamos Deus nas coisas mais triviais e vulgares do nosso dia a dia? Ah, meu Deus! Deus me livre! Vai com Deus! E assim por diante, nós vamos falando Deus, Deus, Deus. Mas, talvez com uma boa vontade muito grande, mas sem sentimento nenhum. Então, quando nós falamos Deus, nós temos que, evidentemente, que valorizar a palavra, para que possamos valorizar a grandeza de Deus. Bom, e ao próximo? Ao próximo é muito mais fácil, né? Porque o próximo está aqui. Afinal de contas, nós perguntamos quem é o nosso próximo. Gandhi, famoso espiritualista hindu, nos diz que tudo aquilo que vive é nosso próximo. Então não é simplesmente a pessoa, mas tudo, tudo que tem vida, levamos para o reino animal, levamos para o reino vegetal. Muito bem, nós vamos trazer isso, talvez possa ficar muito, muito difícil para a gente entender, mas vamos trazer para nós aqui. Será que nós realmente damos ao nosso próximo a atenção que ele precisa? Talvez até demos, mas a gente precisa pensar, refletir, se não podemos dar um pouquinho mais. Mas vamos avançar mais um pouquinho. Amai os vossos inimigos. Fazei bem àqueles que vos odeiam, para que sejam filhos de vosso Pai que está nos céus. O Pai que faz chover sobre bons e maus. O Pai que faz brilhar o sol sobre justos e injustos. Porque se amar apenas aqueles que vos amam, que recompensa a vez de ter? Não fazem assim também os publicanos? E se saudardes apenas aqueles que vos saúdam, o que há nisso de especial? Não fazem assim também os gentios? Então busca ser perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Essa colocação de Jesus é magistral, é linda. Mas se a gente pensar em amar inimigos, a gente vai ver, evidentemente, que isso fica difícil. É claro que vamos dizer, eu não tenho inimigos, mas muitas pessoas têm. E podemos aumentar, inclusive, o entendimento. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos diz o que é inimigo. Inimigo é todo aquele que atrapalha a nossa vida. Traduzindo, não precisa ser aquele que está nos atocaiando ali para nos agredir, mas ele pode estar muito mais perto de nós. É um parente difícil que nos traz problemas, é uma situação qualquer que atrasa a nossa rotina. Então nós evidentemente precisamos não ver o inimigo de uma forma absoluta, dirigida, mas de uma forma mais abrangente. E refletir se, conscientemente ou inconscientemente, temos alguém ao nosso lado que nós consideramos inimigo, mas não temos coragem de falar. Então é a estas pessoas que Jesus nos manda amar. São essas pessoas que muitas vezes precisam de nós mais do que nunca. E nós muitas vezes não lhes damos a atenção. Ora, gente, olhai os pássaros no céu. Eles não ceifam nem cegam. No entanto, o Pai os provê. Olhai os lírios do campo. Eles não fiam nem tecem. No entanto, nem Salomão em toda a sua glória vestiu-se tal qual um deles. Ora, se o Pai cuida assim de uma erva do campo, que hoje é enfeita e amanhã é jogada fora, o que não fará por vós, homens de pouca fé? Assim, cuida primeiro do reino dos céus e tudo mais vai lhe ser dado por acréscimo, porque basta a cada dia a sua própria aflição. Então, dentro desse contexto todo, em relação a Deus, em relação ao próximo, em relação ao inimigo, nós podemos ver que muitas vezes vacilamos na nossa fé. Nós precisamos acreditar mais no mundo, nós precisamos acreditar mais nas pessoas, precisamos acreditar mais em nós, para que possamos fazer grandes realizações, sim. Ora, gente, dentro disso tudo, evidentemente nós temos que avaliar a nossa própria conduta, aquilo que eu posso e devo fazer em relação à minha própria conduta. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e as observa, é comparado ao homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. E sopraram os ventos, e vieram as águas, e transbordaram os rios, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Ora, evidentemente podemos, fazendo um breve exame da nossa casa espiritual, simbolicamente usada por Jesus para nos dar um exemplo, e ver como que ela está construída. talvez ainda hoje ela tenha uns alicerces um tanto quanto instáveis, mas a partir do ponto em que nós possamos resolver colocar de fato Jesus dentro de nosso coração e a partir daí estabelecer todas as nossas ações, nós vamos realmente ver o quão são importantes esses ensinamentos e quanto devemos valorizar a presença, o nascimento de Jesus no nosso meio. Hoje, evidentemente, nós temos que fazer uma análise da nossa postura, da nossa conduta. Hoje precisamos, sim, na comemoração do nascimento de Jesus, a simbólica comemoração de mais um ano do nascimento de Jesus. Quanto tempo se passou e quanto tempo nós deixamos isso passar? Ora, gente, é interessante que nós possamos nos analisar. É interessante que nós possamos ver que, à medida que a vida passa, nós vamos aprendendo a valorizar mais o tempo. Nós vamos aprendendo a valorizar mais o próximo. Nós vamos aprendendo a valorizar mais Deus. Então, se eu disse ainda há pouco que para nós é difícil entender, compreender Deus, porque nós o transformamos numa pessoa, hoje nós temos, sim, o despertamento necessário para entender Deus em tudo aquilo que nós estamos vendo. Deus não é um, não é um indivíduo, Deus é tudo. Então, a partir daí, eu tenho que ver, sim, a manifestação de Deus em cada um daqueles que se fazem ao meu lado. Eu tenho que ver a manifestação de Deus em cada animalzinho com o qual convivo. Com cada flor que desabrocha, ali está Deus. Então, a partir daí, eu me lembro de Jesus que veio, sim, nos mostrar a grandeza de Deus. E eu não posso em absoluto desvalorizar o momento que eu estou vivendo na comemoração de mais um aniversário de Jesus. E dentro disso tudo, eu tenho que me considerar importante nesse contexto. Eu tenho sim que acreditar na existência do Deus superior. Eu tenho sim que acreditar na bondade de Jesus que veio nos dar um novo caminho para seguir. Mas eu tenho que acreditar também em mim, na minha pessoa, nas forças espirituais que estão dentro de mim e que me dão condições de avançar cada vez mais. É no Jesus que eu trago dentro de mim, que me dá forças para que os meus passos se façam cada vez mais na direção do bem. É quando eu tenho que valorizar a cada instante da minha vida, valorizando a cada instante da vida daquele com o qual eu convivo, mas tenho que lembrar que do outro lado do mundo, talvez nem tanto do outro lado do mundo, existem próximos que não são tão próximos, mas têm uma dificuldade muito grande de vida e para o qual também eu tenho que mandar os meus sentimentos maiores. Então, gente, todos nós somos, na realidade, responsáveis pelo mundo. Se o mundo hoje está transformando, se o mundo hoje está tomando rumos pelos quais talvez não tivéssemos sonhado atrás, se da mesma forma o mundo espiritual nos dá grandes condições de tecnologia para que possamos melhorar a nossa vida, eu não posso jamais esquecer a importância da espiritualidade, a importância da minha participação espiritual neste mundo. E eu não posso esquecer jamais, antes de gritar Papai Noel, Papai Noel, eu gritar Jesus, Jesus, obrigado por ter vindo entre nós. Obrigado, Mestre, por ter nos trazido tão preciosos ensinamentos. E desculpa-nos se ainda mostramos tantas falhas no nosso comportamento. Mas sim, eu hoje, nós hoje reconhecemos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E não vamos nunca alcançar o Pai se não for através do Senhor. Obrigado, Jesus. Parabéns por mais um aniversário seu. Feliz Natal a todos. Obrigado, Mário. Nós vamos continuando aqui com o nosso Evangelho de Natal. Cadê as meninas? Estão correndo aí fora? Daqui a pouco nem consegue cantar mais. Quem vai cantar primeiro? Você? Então vem. Cadê seu pai? Isso. Eu vou colocar o microfone aqui melhor para você. Espera aí. Oi, gente. Tudo bem? Isabela. Vou cantar. Não. Da Estrelinha. Da Estrelinha. Para as crianças que estão no céu. Enxugue esse rosto, vem aqui fora como de costume. Vamos conversar aqui pra te alegrar, tem até vagalumes. Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar, até que cê tá indo bem, faz falta. Olha aqui pra cima, sobe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você. Hoje é minha morada, a minha casinha, mesmo que longe, tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que te vê. Enxugue esse rosto, vem aqui fora como de costume. Vamos conversar aqui pra te alegrar, tem até vagalumes. Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar, até que cê tá indo bem, faz falta aqui pra mim também. Obrigado a você, Isabela. A Isabela é representante da AME, que ela é da creche da AME, né? A minha neta está aqui na creche e é o que eles aprendem aí, né? Então, olha, muitas coisas aqui. É interessante, né? Quem tem criança. Criança de creche vai com todo mundo, né? Com exceção da Manuela, minha outra neta, que só vai com a mãe dela e com o pai, ela, aquela lá, né? Que está aí também. Mas a Isabela e a Bianca são daqui representantes da AME. E esse desembaraço eles aprendem muito aqui, né? Que é outra coisa, criança que sai de casa, né? E obrigado, Isabela. Se deixar, ela quer cantar mais. Vai. Obrigado. Essa é a Bianca. Ela ficou até no Infanto Juvenil aqui. Era infante juvenil mesmo, seu Darcy, que chamava? É, dona Helena, infante juvenil. Mas o ano passado, infelizmente, a prefeitura cortou, né? E a gente perdeu as nossas crianças aqui, que ficavam até 14, era até 14? Até 14 anos. Então, a criança fica até 6 anos na creche. 6 anos ela tem que ir embora, né? É, e depois, a gente ficava com as crianças, com mais 60 crianças, a gente ficava no infanto juvenil. Então, eu aprendi muitas coisas, né? Desde reforço escolar, até teatro, desenho. O Nilton ali deu um curso de desenho para a criançada aqui, né? Um tempo. Então, muitas coisas. Era uma formação muito bacana. Mas, infelizmente, o poder público não está muito preocupado com isso, não. Aí ele cria uma escola em período integral e deixa as crianças tudo jogadas lá. Que até esse período integral dá certo, não sei quantos anos vai demorar. Enquanto isso, ele fica acabando com esses projetos legais que existem dentro das instituições. Eu acho que não tem mais nenhum na cidade assim, né? Então, eram 60 crianças que ficavam, e a Bianca estava no infante juvenil também, mas ela continua sendo representante da AME. E você vai fazer o que hoje? Eu vou cantar. Isso, já sei. É, qual música? Era Uma Vez. E o que quer dizer essa música? As crianças que querem ser adultas e os adultos que querem voltar a ser criança. O dia em que todo dia era bom. Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. Acabava tudo em um lanche, um banho quente, talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Um colo, um carinho, remédio, era beijo e proteção. Tudo voltava a ser o novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá pra viver mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Perder a magia de acreditar na felicidade real. Entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer. E quando cresce, quer voltar do início. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Era uma vez. Obrigada. Castelã, e voltando para cá um pouquinho de novo. O Carlos Monteoliva, nosso irmão, lá de Jacareí. Quando o Rodrigo conseguir ligar, a gente passa o vídeo. Eu estou tranquilo aqui porque o pessoal está escrevendo lá ainda. Alô, papai, sou eu. Oi, vovô. Eu liguei apenas para dizer que não vamos conseguir ir para sua casa no Natal deste ano. Tentamos de novo o ano que vem. Feliz Natal, papai. É logo, Feliz Natal, vovô. Boa noite a todos, que a paz de Jesus seja presente em nossos corações. Esse vídeo nos chama muito a atenção, né? Não puxão de orelha. Nós nos preocupamos ainda mais nesse tempo que nós temos essa comunicação rápida através da internet. Nós mandamos mensagem para milhares de pessoas, mas não somos presentes. Nós procuramos no comércio. Que presente dar, quando na verdade nós temos que ser presentes. Nós temos desculpa para tudo. Não temos o tempo de abraçar um amigo, de abraçar um familiar, e nos encontramos no velório. Aí nós arrumamos tempo. Que possamos, nesses momentos de reflexão, valorizar o ser presente. Para que possamos telefonar. Vamos esquecer o WhatsApp, a internet, o Messenger. Vamos telefonar, vamos ouvir a voz daquele amigo, daquela pessoa querida. Que ela possa também ouvir a nossa voz. Que possamos abraçá-los. Para que não estejamos aí, não sejamos apenas e tão somente um grupo que se reúne para um velório, mas sim para valorizarmos a vida. Que esse Natal seja para nós esse momento de reflexão profunda. Quando Jesus nasceu para mim? Que essa paz que nos envolve nesse instante possa envolver a todos os nossos irmãos de caminhada. E apenas um outro alerta, que isso me diz muito. No início do vídeo, o único ser presente com aquele velhinho é o seu animalzinho de estimação. Muita paz a todos. E a Fernanda já pararam ali também. Então, é um sinal que a gente tem que ir caminhando. É, vamos, como nós tivemos a palestra do Mário, que ele falou tão legal de Maria, e a gente tem aquele livro, eu acho que é o livro Atos dos Apóstolos, né, Mário? Ou então um dos livros do Chico que fala bastante sobre Maria, sobre essa, desde o começo até o dia que ela desencarna, que é o próprio Jesus que vem convidar ela, que é emocionante, que Jesus vem buscá-la, depois de todo o trabalho dela. Então, é uma personagem que nós devemos muito, né? Se nós temos Jesus, é por causa de Maria. A gente pode falar, mas poderia ser até outra. Mas foi ela, não foi a Joana, né? Não foi a Antônia, não foi a Maria, a Miriam. E é ela que a gente deve a presença de Jesus aqui. E é ela que a gente quer homenagear agora também, com essa música, aqui no solo do Sr. Rodolfo. Quer que o Sr. Rodolfo chegue mais para frente, senão ninguém vê ele, né? O pessoal já queria dar o banquinho da Bianca, da Isabela, para o Nabuco sentar. Mas aí não pegar o banquinho para o senhor, né? Ave Maria. Ai, ai, ai, ai. Nos seus andores. Por nós, os pecadores, abençoai estas terras morenas, seus filhos, seus campos e as noites serenas, abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, alai, alai, alai. Cremos em vós, alai, alai, alai. Virgem Maria, sede o feito com dor, terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, Lalaiá, Lalaiá, cremos em vós. Lalaiá, Lalaiá, Virgem Maria, sede feito com dor. Pontos a vós, Virgem Maria, rogai por nós, Maria. Ouvi as bestes murmúrio de lobo, céus acende o vento com tuas. Conduz a voz, Virgem Maria, rogai por nós. Pessoal, nós vamos cantar uma música agora. Como a gente sabe que eles receberam algumas cartas dos nossos entes queridos, e tem muitos aqui, a gente sabe, né? Que fica contrabalançado entre encarnados e desencarnados, só que encarnado cabe muito mais, desencarnado cabe muito mais, né? E a gente sabe disso. Mas quantos dos nossos parentes estiveram aqui hoje? Muitos. Quantos dos nossos amigos estiveram aqui? Quantos das pessoas que fundaram essa casa? Quantos que trabalharam aqui estiveram aqui hoje? A gente sabe que muitos. Quantos da nossa convivência estiveram aqui hoje? Muitos. Então é uma homenagem a ele que a gente quer cantar essa música e depois vai pedir para o Ari e para a Fernanda lerem essas mensagens que eles receberam, né? As que puder, se puder ler. A música chama-se Canção do Irmão Ausente e é uma música que nós vamos gravar também no nosso próximo CD. E o que a gente pede para vocês nesse momento é que vocês pensem neles. Pensem então neles, né? Queria dar um alôzinho pro Lúcio, que está lá no fundo. O Lúcio é o responsável aqui pelo nosso estúdio do Grupo Castelã, ele que faz as nossas músicas aqui. Aquele carequinha lá no fundo, né? Que está ali. O Nil, que eu já falei dele. Eu estava apontando para o Nil assim que eu tinha visto ele outra hora aqui. Parece que eu não estou vendo mais ele. Ah, ele foi. Tá legal. O Nil estava aí, o que faz a capa dos nossos livros e dos CDs também. Canção do Irmão Ausente. Se quiser fechar os olhos e pensar nele, pensa neles, que tem muito deles aqui agora. Para dar um abraço em vocês. Agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Seguindo, nosso Senhor te guie. O que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar e em cada passo Aqui na mesa eu recebi 4 cartinhas. Eu peguei uma ali, né, sem escolher, e eu vou ler essa e as outras eu vou entregar, tá? Então essa é para a mãezinha Janete. Pode vir, mãezinha. Mãezinha Janete, é noite de Natal. Eu sabia que minha presença aqueceria seu coração e da minha irmã e do meu paizinho. Hoje é uma noite para que sua alma, mãezinha, silencie nas preces que tem recebido através desta linda festa que estamos participando. Noite linda, onde estamos recebendo muito amor. Eu também estou sentindo o seu amor e a senhora o meu. Mais uma vez te peço, para deixar a tristeza de lado, seu filho está seguindo por aqui, com a ajuda dos amigos e de familiares. Não estou desamparado e nem a senhora. Me ajude para que eu possa ajudar. Peço que reaja às suas dificuldades. Não é fácil mesmo. Eu compreendo tudo o que vem passando, mas cada dia uma nova página para ser escrita como um livro da vida. Mas temos que nos esforçar para darmos o melhor. Eu sei, mãe, que eu não sou o melhor para te ajudar. Mas um filho, quando ama, fala direto do coração. Então, me escute. Quando vejo a senhora sofrendo, quero fazer algo para te ajudar. Fico triste e aflito, mas nem tudo está em nosso controle e, muitas vezes, choro com a senhora. Gostaria tanto de sentir mais seu carinho de mãe, mas a tristeza não deixa a senhora ficar tão pertinho de mim. Peço que acredite que estou vivo e, do mesmo jeito que deseja que eu esteja bem, eu também gostaria de sentir todos bem. Quando falar para a senhora que o Betinho não anda muito bem, primeiro pare e pense como a senhora tem se comportado com seus pensamentos. Quando a sua tristeza me atinge, eu fico preocupado e agitado. Vamos combinar. Eu vou combinar com a senhora que só irei voltar a pegar na caneta para falar de amor e saudade, não mais da sua tristeza. Enquanto seu coração não encher só de amor, seu filho não escreverá mais. E ponto final. Volte para o amor, que eu voltarei mais vezes para a escrita, trazendo as mensagens do seu Betinho, que a cada dia vem se esforçando com a ajuda de todos os amigos que estão aqui do meu lado. Com tudo o que aconteceu, eu não me afastei de vocês. Não gostaria mais de voltar os pensamentos, as cenas que foi o motivo da minha partida. Ainda sofro muito e não quero mais tocar no assunto. Quero seguir sem lembrar do sofrimento causado, que eu causei por todos. Rogo a vocês que esqueçam aquela cena horrível. E por agora, através dessas linhas e do amor recebido, deste ambiente de luz, onde sentimos em nossos corações a presença de Jesus. Que a senhora saia daqui com seu coração renovado e sentindo o amor do filho que não a esquece. Eu desejo todos os dias que a senhora seja feliz, que a senhora volte a ter paz e no seu rosto o sorriso volte a brilhar. Continuo sendo seu filho amoroso. Mande beijos para Carol e em uma outra nova chance falarei mais com ela. Por hoje peço a ela que abrace muito e beije muito nossos paizinhos, por mim e por ela. Eu amo muito ela e tenho muita saudade de estar do lado dela. Que todos tenham uma noite abençoada. Betinho. Esse daqui veio comemorar a noite com um filho. É o Nelson Luiz da Costa Pinto. Eu vou entregar a cartinha. Deixa eu pegar. Essa cartinha é um presente para aniversariante da noite. Simone. Do esposo dela. Aqui foi a Marcela que escreveu para confortar a família do Victor. O Victor ele partiu esse ano com 4 meses de idade. E o avô está presente. Só para lembrar, né, que o Victor, ele partiu com 4 meses, mas foi um acidente de carro, né? Uma coisa assim, incompreensível, mas a gente sabe o tanto que a família passa num momento desse, né? Ainda mais quando é criança. O sentimento é... E a gente se encontrou lá no dia do encontro da Umbanda, né? Lá do Umbanvale, né? Umbanvale, e ele falou, eu falei que a Fernanda é especialista em receber criança, em receber carta de criança. De criança bem, né, assim, que não sabe falar ainda nem nada, né? E ela não sabe falar enquanto está aqui, mas quando chega lá sabe mandar mensagem, sabe tudo, é isso aí já. Legal. A Fernanda não sabia de nada. Eu estou falando, eu sabia, ela não sabia de nada. Tá bom, tá bom. Boa noite a todos. Meio afônico, mas vamos lá. Muita paz, gente boa joseense e amigos da AME. Como não me emocionar ao voltar a este lar abençoado para mim? onde a espiritualidade me permitiu viver os últimos dias da minha última caminhada pela escola terrena. Como todos sabem, sempre fui admirado por muitos confrades, justamente por não ter papas na língua. Mas hoje, sou obrigado a dizer que já não guardo a mesma impressão, já que por aqui a gente vai revendo os nossos conceitos. Não quero com isso, de forma alguma, bancar o santo, que nunca fui. De minha parte, continuo mesmo, cheio de defeitos. Porém, lutando para domar a língua que muitas vezes era destemperada. Outro dia tivemos a alegria de ouvir de nosso querido doutor Bezerra que as escrituras nos ensinam que a boca fala do que está cheio o coração. Não preciso dizer mais nada, não é? Às vezes me arvorava em ser o fiel da balança do movimento espírita, que, a meu ver, ainda caminha para uma elitização distante da pureza do mestre. Mas isso não me dava o direito de brigar às cegas. Agora vou me adaptando por aqui, e aprendendo o que sempre nos ensinou o nosso querido Chico Xavier: o silêncio é uma prece. Mas, como disse, é uma alegria, na noite de Natal, vir a este lar querido para abraçar amigos de verdade e tão queridos. Quando o nosso Dodô e o nosso interplanetário Elder me procuraram, pedi aos nossos benfeitores que nos autorizassem para estar aqui hoje. É uma singeleza que nos comove. Confesso sem vergonha alguma que um dia terei a paciência devida para escrever coisas melhores aos seus corações. Minha emoção é muito sincera. Cabe-me, entretanto, dizer que uma egrégora se forma em torno deste lar abençoada. Uma caravana de corações saudosos vem aqui beijar os seus e dizer-lhes ao pé do ouvido: Feliz Natal, papai, Feliz Natal, mãezinha, Feliz Natal, meu amor, e tantos outros dizeres iluminados. Afinal, o que é a morte, se não esse striptease que a gente faz apenas das vestes carnais? Estamos vivinhos da Silva, e não há por que sofrer além da saudade temporária. E as crianças trazidas pela menina Marcela e companhia limitada? Meu Deus, o nosso lar é aqui. Não tenho palavras para agradecer a minha acolhida. Aqui, sem rasgação de seda, é uma casa onde todos cabem, de verdade. Pretos velhos, caboclos, índios, benfeitores, velhos, crianças e tudo mais. Agradeçamos a Deus por isso. Espiritismo é isso. É Jesus no coração antes de tudo. Um dia, quem sabe, quando estiver evoluído, poderei dar o ar da graça, como nosso Mário Vinhas, com sua voz maviosa, que nos faz sentir realmente perto de Jesus. Mas este é um trabalho que só o tempo será capaz de esculpir em minha alma, às vezes destemperada. Agradeço mais uma vez aos irmãos pelo nosso convite. Sem mais, para não empatar a fila, que é grande, deixo o meu carinho e gratidão. Afinal, segue o baile, como nos ensina o bom e velho adágio. Com o carinho do irmão que se renova dia a dia. Alamar Regis Carvalho. Amigos do coração, que o Mestre nos abençoe. Como somos amigos para sempre, Pedi muito aos benfeitores desse lar que me deixassem uma vez mais vir beijá-los e escrever algumas linhas aos seus corações. Não há música mais bonita que a música do amor, e é justamente essa canção que sai do diapasão desta irmandade que nos une em Jesus. Meus amores do Castelã, saiba que estarei sempre entre vocês, sentindo, vibrando, cantando, sorrindo e chorando com seus corações harmoniosos. Não queiram saber o espetáculo, entre aspas, luminoso que se forma quando se põe a cantar. Isso não é elogio fácil e lisonjeiro. Isso é fato que a nossa sensibilidade nos permite ver. A música com Jesus levando o Evangelho cura como um precioso medicamento. Quantas curas são processadas quando as vozes, em sintonia com o Maestro Maior, se afinam. Não quero dizer que tudo são rosas, mas à medida que vamos nos abrindo às verdades eternas, vamos conhecendo a vida em sua plenitude. Gostaria de dizer ao nosso querido Rodolfo que sua princesinha já está nas mãos de médicos benfeitores do espaço, auxiliando-a para que tudo se reharmonize. Continuo dizendo que somos amigos para sempre, e amigos para sempre se unem para o nosso amigo para sempre, o nosso aniversariante, o mestre que nos faz reunir aqui. Não tenho palavras para agradecê-los, meus muito amados amigos. Desejo a todos que os nossos corações se transformem na manjedoura humilde para que Jesus nasça a cada dia em nossos corações. Feliz Natal, meus amados de sempre. Estes são os votos da amiga e irmã aprendiz de sempre, Eliana. Eliana Maria Oliveira. Amigos, irmãos e corações presentes, peço licença para escrever, nesta noite iluminada, algumas linhazinhas. Porque o que me traz aqui é a gratidão. Escrevo a vocês do outro lado da janela, mas muito mais vivo do que antes. São tantos corações congregados que há por aqui uma verdadeira epopeia de luz. Não fui um espírita, mas tive a alegria de, nos últimos dias da experiência terrena, receber mensagens de conforto que esta doutrina traz aos corações. Ao meu amigo Jorge, eu deixo mais uma vez a minha gratidão. Na minha nova Juazeiro, trago comigo as impressões que este amigo semeou em meu coração. Como sempre dizia, só o amor é maior que o amor que já existe. Além do palco da vida, há muitos outros palcos cheios de vida, atos, que encenamos muitas vezes. Hoje, a convite de amigos maiores não poderia me furtar a este encontro. Se tudo me parece novo, vou igualmente me renovando por aqui. Há pouco aportei por aqui, mas a poesia da vida vai ganhando mais sentido. Jorge, meu bom e velho baiano, legítimo, aceita o abraço deste irmão que veio cantar seus versos por estas bandas. Quando puder, diga a nossa Lu que o nosso Natal será nas instâncias do mundo maior, quando ela adormecer e vir temporariamente nos visitar, trazida pelos braços de corações queridos. Fica assim, meus amigos e irmãos, a minha alegria por poder ter estado aqui hoje junto desta ceia de luz. Fiquem em paz, na alegria de viver, sabendo que a vida segue plena deste outro lado da janela. Do irmão menor e poeta incurável, Emanuel Gama Souza Almeida. Manuca Almeida. Pessoal, só para um esclarecimento, Manuca Almeida, ele é um poeta que desencarnou o ano passado, fez um ano agora, aqui em Barretos, que ele teve câncer, né? E Ele é o autor daquela música Esperando na Janela. Né? Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Fico esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. E muitas outras músicas. Quase todos os cantores do Brasil gravaram música do Manuca, né? Ele é um gênio como poeta mesmo. E nós fizemos uma amizade bastante sincera, que nós estamos na mesma cidade de Juazeiro. A Fernanda já recebeu carta dele, mas foi uma alegria. E quando passar para a família dele, tenho certeza que eles vão explodir de emoção e de alegria. Meus queridos irmãos da AME, meus amigos do Vivência, meu querido seu Rui, que Jesus, o nosso aniversariante maior, nos abençoe. Ano passado, nosso Elder escreveu, hoje ele me deu a vez. Meio a contragosto, é verdade, porque todos sabem que ele gosta de falar. E falando nisso, ele deixa um beijo à sua Ieda e ao seu cunhado querido aqui presentes. Seu Rui, meu bom e velho amigo, vir aqui beijar as suas mãos marcadas pelo trabalho na Seara do Mestre é um privilégio. Sempre me recordo dos seus ensinamentos, que se parecem tardios, mas hoje para mim são eternos conselhos de um pai sábio que soube encaminhar nas fileiras do bem os seus meninos. Como não agradecer a Deus ter tido o sabor, o Senhor como pai? Beijo por mim a Dona Regina e todos lá de casa. Não sei dizer o quanto me alegra por estar escrevendo mais uma vez na noite de Natal ao seu coração. Quantos benfeitores nesta casa. Beijos, meu velho. A nossa Marcela tem tido e dado oportunidades diversas de nos comunicarmos. Entretanto, ainda fazemos pouco perto do muito que cabe fazer. Por isso me alegro com o que me é pouco fazer. Por meio desta carta, ela beija a vovó Dolly e o vovô José Luiz e os papais Fábio e a nossa incansável Fernanda, que tem ouvido o chamado cada vez mais na direção do bem. Os nossos Francisco Amaro, pai Joaquim, mãe Maria, o nosso filósofo Alain Cambrec, aproveitam a deixa para mandar a todos, por nosso humilde intermédio, um Feliz Natal com Jesus. Fiquem todos em paz. Beijos do seu gordinho, meu velho Rui. Dodô, Rodolfo Barbosa. Meu papai Adolfo, querido amigo de sempre, não poderia deixar de vir aqui e usar desta possibilidade para dar-te o meu abraço ao lado de tantos corações entrelaçados. Você continua para mim o herói de sempre. Feliz Natal, meu pai. Sou o Marcinho renovado, mas cresço em espírito e sigo vocês de perto. Abraços aos nossos amigos de sempre. Uma senhora de nome Ilza me pede dizer que deixa um beijo a seu familiar querido aqui presente, que não nos revela o nome, mas saberá ele ou ela reconhecer aqui junto de seu coração. Fiquem com Deus. Beijos e mais beijos, meu pai. Feliz Natal. Márcio Mazala. Pessoal, a gente agradece mais uma vez a presença de todos. Espero que vocês tenham gostado, né? Tenho certeza que o objetivo, que era conversar um pouco sobre Jesus, foi alcançado. E esse entrelaçamento entre nós encarnados e os desencarnados que aqui compareceram, né? Quando a gente fala que não imagina quem está aqui, acontece nessas cartas espontâneas do Ari e também nas que a Fernanda recebeu. 4 cartas de pessoas que estavam aqui o anseio de receber a carta de um ente querido. Então, esse é o objetivo, essa união e essa certeza que a gente tem que não acaba, né? Nós partimos daqui, vamos para outra dimensão, mas estamos sempre juntos e sempre com Jesus no coração. Então nós vamos cantar essa música para encerrar em nome do seu Darcy, cadê ele? Presidente da AME, né? Primeira dama, dona Helena, está aqui em pé. E a diretoria que está aqui. Agradecer o pessoal que trabalhou aqui para a gente fazer esse evangelho mais um ano. E até o próximo ano, se Deus quiser, estaremos aí novamente, se assim Deus permitir. Pode deixar que eu arrumo aqui agora. Sempre é o que nós iremos ser na primavera. coração.